A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Obrigado, hein? Aqui assim, ó. Choro em silêncio, choro ao ver a solidão. Vai, Pretinho, vai, vai! Obrigado, hein? Marginho, rei dos copos, vai pra cima, Marginho! Que passamos juntos. Onde você encontra as canecas do meu chapéu do Carabao, hein? E marcou meu viver. Assim, assim, assim, assim, ó. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Me diz como vou te Oh. chega aqui no Clube Azevedo. E a família chega pra curtir o nosso animal. Hoje num sino de Barcarena. E a gente detonando muito o som, papai. Quando você passou por mim, foi. Me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti. Vem com o pretinho. Quando você olhou pra mim, logo eu percebi que querias me tocar. Escute meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zelison e Juninho e o Águia de Fogo me trouxe. Vem, vem, vem! Cheiro parafuso da área, meu Deus! Alisson e Juninho, e o Águia de Fogo me trouxe pro ninho, meu amor. Oh, oh, oh, pra contemplar o amor. E toca meu pretinho, toca, toca, vai! Carabao. E vai tocando, vai tocando, vai tocando! Banda Harley. Isso vai pegar. Toca, toca, toca, toca, vai! O Carabao que vai chegando, vai tocando aqui. Clube Azevedo. E a família vai invadindo pra curtir o Furioso. Carabao. Bigas Balde e Banda Melodia. Toca, meu pretinho, vai, bebê! As aventuras de amor e paixão. E eu sempre. Eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Bora pra cima, vai pra cima, vai pra cima, meu pretinho. Vai tocando, toca, toca, vai. Logo mais tem banda Mega Pop Show no palco pra tocar sucesso pra família dançar aqui. Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais. E todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás. Só se for agora, filho. E agora estou chorando sem teu amor. A minha tartaruga. E agora estou chorando sem teu amor. Obrigado, pelado! Um abraço! E a família diplomata aqui com a gente curtindo o Carabao! Baile de som, a nave pancadão, tu é de coração. É disque man, Josi, é disque man. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, toca, vai! É fruto sensual. E o pretinho? Aceita, meu amor. É a DJ Dalton. Olha a macaxeira. Meu parceiro Cachorro Preto aqui com a gente. Também tá curtindo o Carnaval. Um abraço pra você, meu filho. Oh, eu quase perdi o ar. Vai tocando, meu pretinho. Vai tocando, vai. Me imaginei você tão lindo. E esse som, bebê? Não é sonho, é real. Quero ficar contigo pra valer. Te levar pra dançar. É Carnaval. DJ Smart e Gaiato, a nossa canção me beija na boca. E essa mulher? E me faz viajar. Oi? Quero perder. Eu vou ficar sem. Você vai perder o medo. Se entregar a uma paixão. Se entregar ao meu desejo. Vem sem medo. Vem me amar. E vai girando, vai girando, vai girando, gira. O Carnaval que vai tocando aqui, aqui, aqui, aqui. Clube Azevedo, assim, ó, vai, vai. Quer vir dançar, quer vir dançar. Oi. Quer vir dançar, quer. Lá vem a tartaruga. Quer vir de barco, ou então de popopô. Vai. Não interessa, eu vou ter bicicleta. Essa equipe é xoxotinha pesada. E o cachorrão? Seu xoxoteiro gosta de uma xoxotinha. Eu, o tchutchucão gosta de uma xoxotinha. Seu xoxoteiro gosta de uma xoxotinha. Vai, tchutchucão! Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha. O macaquinho, o Beti, Edinael, também a Milena Silva. Meu parceiro Michel, também o Bill. E o Kiko tá aqui com a gente curtindo. Essa equipe não é da canelada e não é da Índia. Essa equipe é da pesada. Essa equipe não é da canelada. É de Barcarina, essa equipe é respeitada. É do São Moraes, essa equipe manda ver. Equipe xoxota pesada, manda ver. Lorinho tá sabendo, a primeira dama aqui com a gente. Amiga Maria no Carnaval curtindo. E o cunhado Zé. Vem, vem. Vem, vem, vem, vem pro Carnaval, vem! DJ vai tocando, vai tocando, toca, toca! É Carnaval! Se liga no show! No Carnaval, Príncipe Negro, eu vou curtir, seja onde for, pro São Moraes, eu vou. Vem, vem, vem. Não quero onde ser besteira, o papo é curtição. Pegar as gatas mais gostosas do salão. Se pinta alteração, fico de longe, irmão. E se o negócio esquenta, saio fora do salão. E vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toca, meu pretinho, toca. bebê. Carabao. Com esse som vou mostrar também que eu te amo. Calmezinho delas. Vai resistir quando vou. Vamos. Preciso te encontrar. Aonde você... Toque em Barcarena! Olha, amor, o hoje te liguei. Tava ocupado. Você não atendeu. Décimo sono. Me desprezou. Eu queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. Achando o Gildo também, um Trica Tamires. Deixe lá também, o Naldo lá de Capanema. Tá aqui com a gente, um abraço do Pretinho, meu filho. Talvez eu não seja a mulher perfeita pra você. Mas me desculpe, amor, você também errou e não deu valor ao amor que eu te dei. Eu queria que você entendesse, sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. Também o seu cunhado, Zé Sem Miséria. Tá aqui com a gente no Carnaval. Um abraço, meu filho. Ei, meu amor. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo e tudo que eu mais almejo. Vai, bebê! É te fazer feliz e ser feliz com você. O Macaquinho Bete, Reginaldo, Milena Silva, Michel, meu parceiro Buico aqui com a gente, Kiko Socorro Baixinho, Manu e Eloy aqui com a gente, obrigado! Eu vou até a lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu... Um, dois, três, vai! Go, go. Go, go. Go, go. Go, go, go. O amigo pelado! E a família de Piramani aqui com a gente. Tá curtindo o Carnaval! E o tchutchucão, ué? Ele é canelada, ele é canelada. Vai! Ele é canelada, ele é canelada. Toma canelada, toma canelada. Toma canelada, Vai, tchutchucão! Esse DJ é canelada, ele é canelada. Ele é canelada, esse DJ é canelada. Festeira é canelada, ele é canelada. Esse festeira é canelada, ele é canelada. Lada, lada. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, Mauro Sum, naquele momento, tá de volta. Não é imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro, o M-Tec, Edilson e Edilson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. DJ da alto. Eu faço pé de príncipe negro, sou da galera do Nike, de coração. Pé, pé. Eu faço pé de príncipe negro, sou da galera do Nike, de coração. Só pra aquecer o nosso animal. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. E agora? Todos os meus pensamentos são seus. O que vou fazer? Não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Pois sem você, não sou ninguém. Todos os meus pensamentos são seus. Me olhando no espelho, minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. Eu não é. Quando você me quiser, quando resolver minha... Se tu for, eu vou. Será que eu vou acreditar? Carabao. Será que eu vou? Não sei. Se liga no som, vai. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim. Toda manhã quero ser seu rei. Sou um sentimento na... E ela fala! Eu sou seu fã. Ainda me lembro da nossa lua de mel. Vai, meu filho! E o papel você me fez, que você me fez. Eu não me esqueço. Não houve lua de mel. Ela deixou o Coldi. Você me deixou de toca, sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não... Baixando Padilha por aqui com a gente. E também a Fran. Hoje você quer voltar. Baixando Pérez, que é que também tá aqui com a gente, curtindo o carnaval, obrigado, hein. Você pode chorar e chorar. Já foi agora! Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. E o Sem Terra fala pra ela. A gente amava a jovem guarda e dançava iê, iê, iê, iê. A saia cada vez mais minha subia a minha tensão. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. poderoso tá chegando. Esse é o que eu prometi, eu vou te dar. Vai! Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. E o ciúme? Ciúme de você ainda tem. Esse é o que eu prometi, eu vou te dar. Olha o beijo, coisa. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Que chega aqui no Clube Acevedo hoje e o Pretinho vai metendo ficha. Você vai curtindo o som do Carabao e a gente vai detonando muito o som, papai. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. E tu me ama? Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul, sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso? E se você não me amar? E o ciúme? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Lá vem o beijo. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Trago flores, trago rosas. Eita saudade, meu amor. Essa tem endereço certo, hein? Aqui. Luna da Tapioca. Trago flores, ela dá valor. Trago rosas. Puxa aqui, Margarina. Meu amor está aqui. Clube Azevedo! Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Carabao. Não resisto, seus amores. Eu e você e o nosso amor, papai. Nosso amor não terá fim. Oi! Pretinho tocando, fazendo você recordar do jeito que o Pretinho gosta. Eita, come pai d'égua. Vai! Hoje é a noite do meu bem. As estrelas. Meu patrão pelado! Lá do Piramonha aqui com a gente, obrigado, pelado! Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante, nem quero te... Vai! Nunca, nunca mais quero lembrar você. Que tu quer, meu filho? Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chora deixou-me sem dizer adeus. Olha aí, Doquinha! Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar. Oi! E então, menina, verás que o amor machuca o coração. Mas um grande amor se esquece quanto amor. Eu já tenho um para esquecer você. Para te esquecer. Chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre. Olha o que ela fez, coach. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou-me. esquecer você. Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei, irá sofrer quando a saudade de você chegar. O quarto está na penumbra, vem champanhe no gelo. E aqui no Carabao, preparei com carinho tudo pra lhe agradar. DJ Dalton, tem música suave, vem completinho, as nossas preferidas. Nessa primeira noite quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. E aquele desejo? Desejo louco de te amar. Vai, meu pretinho! Só está faltando você chegar. Oh, oi. Só está faltando você chegar. Carabao que chega hoje aqui, Clube Acevedo, pela primeira vez, vai fazer a festa pra essa família aqui de Barcarena. E a gente chega pra detonar muito som pra você recordar. Vamos lá! Temos aí o churrasco, o tiragosto, o espetisco pra galera, na cozinha do clube, hein? Tiarisca, tiarisca! O coração está acelerado. Vai, meu pretinho! O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. E a saudade do Carabao é assim, ó. Carabao. Aí não vou. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito, hein? Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Fala, chefe. Você sem querer por mim esperava. Deixa eu abraçar o parceiro Juninho Campos, tá aqui com a gente. Tá curtindo o Carabao, hein? Por você procurava o destino. É Guilho Bob aqui com a gente, obrigado, meu filho. O que vai acontecer? Você nasceu pra mim, eu pra você. E o nosso amor? Nosso amor não é um simples caso ou uma. Eu e você! A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. Dan, dan, dan. Vai, pretinho! E até meu modo de vida eu mudei. Carabao que chega aqui no Ciro de Barcarena, Clube Acevedo! E recebi de você um adeus tão cristão. E a gente chega pra detonar muito som assim, meu filho! E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Carabao. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Aquela pessoa que chega pra mudar a tua vida, né, meu filho? Que me respeite e me ama como eu sempre quis. Posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. E a tua vida? Minha vida se modificou. Carabal. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Tchau! Adeus, adeus, meu antigo amor. Sofro demais. Lembro de você e não lembra de mim. Mais um inverno que chegou. Não tenho ninguém. E o M-Tec na manha. E acendo um cigarro pensando em você. Kelly Black, vai! Não sei porquê você. Meu patrão careca, obrigado, meu filho. Você me usou. Me cuspiu e me deixou na contramão. E hoje, domingo, eu te vi lá na matriz. Tava tão linda e tão feliz. Um outro que ia se casar, toda de branco no altar. Hoje, domingo, é aqui. Domingo, eu te vi lá na matriz. Tava tão linda e tão feliz. O outro que ia se casar, toda de branco no altar. Vai, pretinho, toca, vai! E o Carabal detonando muito som hoje aqui em Barcarena. Vai! Mais um inverno. Clube Azevedo! Chegou, não tenho ninguém, só um cobertor. E acendo um cigarro, lembro de você. Não sei porquê você veio meu coração. Você me usou e me cuspiu e me deixou na contramão. E domingo do Círio é aqui! Domingo eu te vi lá na matriz. Tava tão linda e tão feliz. O outro que ia se casar, toda de branco no altar. Domingo eu te vi lá na matriz. Tava tão linda e tão feliz. Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Sabe essa amiga Andrés, a Padilha aqui com a gente. Imagina junto curtindo sempre. Um abraço do Pretinho. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais. Só se for agora. Agora eu não sei não. Me dá mais atenção. Ei! Agora eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Um, dois, três, vai! Acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar. Como é complicado a gente amar. Eu gostei demais do teu calor. Eu curti demais o teu sabor. Com cara DJ Dalton. E a gente chega pra comandar muito som, aqui. Clube Acevedor. E vem dançando, vem dançando, vem, vem, vem. Oi. Toda essa distância entre nós dois, dois amores lindos a viver sós, vou fazer de tudo pra ter você. Aqui no Carabao, um amor tão puro não pode acabar. Diga! É verdade que eu nasci pra ti e você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois. Furioso! E nem que o mundo diga não, isso quem manda é o coração e nada vai nos separar. Vai, minha filha. Eu vou na rádio, na TV, me declarar só pra você. Todos vão me escutar. Lá vai o fogo. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não lhe deixa nem sentar. Dalton. O seu corpo é leve como um vento, fico logo quando penso que um dia em meus braços ela. E a patroa Janaína falou que foi carreira solo, papai. Alô, Lu. Oi. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão alto. E ela? Quando ela roda, parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Sem terra, fala pra ela. Ela é demais, demais, demais. E a macaxeira vai entrando. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão alto. Show no palco! E a gente detonando muito som! Entre suas pernas vou me aprisionar. Ela é o início e o final. Eu sou o som que gira em torno dela sem saber. Sou seu objeto de prazer. Que chega pra detonar muito som. E o tchutchucão tá preado. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Aí eu te liguei, minha filha. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair. E vem, vem, vem. Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a pra cama. Se for com a vizinha, só vou pra cama. Se tiver chanozinha, só vou pra cama. Se for com a vizinha, só vou pra cama. Se for de camisinha, só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir. Vai! Porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em... Vai dançando! E na nossa paixão. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança, dança, vai! Ela põe a mão na cabecinha. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, sem parar. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, girando, girando. Descendo, descendo, girando, girando. Descendo, descendo, girando, girando. Como que Marques vem? Foi lá que eu te amei. dica, papai. A você, bebê. Mergulhar no oceano. Oi. Minha filha, menino, eu te amo. Tá? Meu parceiro cachorrão tá aqui com a gente. Eu comecei de Marcarena hoje curtindo só de boa. Menino, e no Carnaval. Quero, vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. E ela fala, pretinho, eu te quero. Você, minha filha.